3597, eu sou para 2000 pés, autorizada a chamar a ENE. Zero 4, bom dia, Sony, identificação, chegada bom, 30 para 4 mil pés, ilegal no 0 no 4. Paulo Salvador, bom dia, da 3171, sem informação Eco, gentileza, autorização Guarulhos. 3171, informação Eco. É correto, Guarulhos, eu tenho o 360 já aprovado, pronto, cópia. Pronto, cópia, prossiga. 3171 autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo via Apre Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu. Após voa direto posição Trive. Após voa conforme rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 360. Pistinho usando zero, primeira curva à direita. Subida da El, Leda Bridge. Controle 120 decimal 8. Transponder 5422. TAN 3171. Autorizado Guarulhos, nível 360, apres Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, depois voa Trive. Saída é da El, Leda, depois voa Bridge, curva pela direita, 120.8, transponder 5422, TAN 3171. 5422, protegimento correto, TAN 3171. Portão 612, chame pronto para o pushback, acionamento. 3171, obrigado. Bom, 804, dos operadores no PES, autorizado a sinal ILS. Eu autorizado a dois no PES, liga ILS, que vai ser estabilizado no 804. Doutor de Montilmo, 607, informação é. 307, bom dia, Sony, identificação, chegada bom, direção para 4 no PES, que negão no 0 no 4. Bom, 4 mil, 0 no 4. Localizador da 3597. 3597, chame Torre 1895. 1895, até daqui a pouco. Torre Salvador, bom dia. Tá, 3597, a 2 milhas de Simbra. 517, bom dia, que legal, 014. Continua a aproximação, reposta no externo, baixado e travado. Portará. Motor de Salvador, bom dia, bom 995, informação Eco. 995, bom dia, acione identificação, chegada bom, desce para nível 050. Bom, 050, Cosmo 5, acione identificação chegada bom, direto para o nível 060. Pouso pista 0, vento calmo, forma o pista molhada. Sente o pouso, até aí, senhor. Gol no 75, reduza a velocidade 2509. Solo 37, libere pista pela direita, solo 121 decimal 9. 219, 3, 5, 7. 1897, acione identificação, chegada bom. Desça para o nível 070 e reduza 2509. Bacana 2509, para o 070. 70. Pontil 3557, autorizado Alfa e Juliette, portão 04. Alfa e Juliette, portão 04, 3597. 3597, poderia confirmar se a pista ainda se encontra molhada, se já úmida, senhor? Está úmida. Não faz escorregadia. Úmida, mas não escorregadia. Não escorregadia, grato. Localizador, boa noite, 04. 804, Torre 1895. Torre 1895. 1995, desça para 2000 pés, que milhão no 04, autorizado a final ele. Guardião, 04, autorizado a final 1995. Vou achar ele travado. E 14 para ter baixado de recado, 904. Chat checado, boa noite, 04. 04, cruzado pouso, pistão 0, vento calmo, informa pistão úmida. Gente, de pouso, pistão 0, boa noite, 04. Informa frequência, a sua frequência com alguma interferência, ok? Gente. Qual que eu recebe? Agora alto e claro. Sim. Adicionamento ao box número 6, o TAM 3171. Se você cortou meia dúzia aprovada, chame táxi, o TAM 3171. 3171. Realizador, pista via esse voo 607. 207, torre 1895. Confirmando 1895, voo 607. Afirmativo. Chicago 6570, adicione identificação de chegada à margem para o nível 080. No 7, no 5, desce para 3 mil pés, que negar no 0, no 4. Desce para 3 mil pés, desce no 4, com no 8, 9, 7, desce para 4 mil pés, que negar no 0, no 4. 1014 para 4 mil pés, com no 8, 9, 7. Diego, no 8, 04, táxi lento via Alfa, senhor. Mantenha a posição antes do táxi ser Juliette aguardando para ingresso. Táxi Juliette vai aguardar, se quiser,

Índia até o ponto de espera pista no zero, ajuste no 014, no ponto de espera chame torre na frequência 1 no, correção, 1 decimal 95, da 3171, 11895, tenha um bom voo, senhor. Bom dia. O 1804 dará passagem ao 321 da TAM em direção ao ponto de espera, após ingressa para o portão 08, gol 1804. Cada passagem para o TAM e a porta 08, 1804. Solo 07, no solo 847, libere pista pela direita, solo 121.9. Direita 1219, 1607. Torre Salvador, gol no 995, bom dia. 995, bom dia, que legal no 04, cheque trem, agora de pista livre. Aguarda livre. Isso aí, vou autorizar a final em 2009, reduzindo, descendo para 2000, autorizado o S-Dragon, 1897. Número 607, autorizado Alfa e Juliette, portão 5. Alfa e Juliette, portão 5. São 2109. 2109. Agora sim, baixado e travado, 95. Autorizado pouso, pista 1-0, vento calmo e forma pista úmida. 7, autorizado 1-0, 95. 715, estabilizou. 715, torre 1895. 1895, muito obrigado, até mais. Solo 95, no solo 5, libere pista pela direita, solo 1219. Olha, 2219, agradeço. 2019, 897. Pra cargo 6570, desce para 2010, quem legal no 0 no 4. Pra cargo 6570, desce para 2010, ajuste no 0 ou no 4. Voo 995, autorizado Alfa e Juliette para o portão 10, portão 10, já. Alfa e Juliette no 0, 995. No 0, vento variável e fala pista molhada. Pista úmida, conheço. Voo 17. Trabalhando com quanto, vento? Variável 1 nó. Bom, para a nave no final, se autorizado, decola inclusive da Charlie para agilizar. Vamos manter com a espera, eu estou 3171. Mantenha. Gol no 897, X-ray. 897, chame torre 1 no 895. 102.95, gol no 897, boa. Pra cargo 6570, autorizada final LS. Pra cargo 6570, autorizada final LS, estou no 0. Fica autorizado? Afirmativo, da 3171. Após o pulso 09 da Gol ali, mantém pista no 0. 09 da Gol ali, mantém no 0, 3. Bom dia, Gol no 897, estabilizado, visual. No 897, que negão no 014, continua aproximação, cheque 3, aguarde de pista livre. 114, baixa travada, Gol no 897. No 5, no solo 5-4, libere pista pela direita, solo 1-2-1-9, agilize manobras. No 5, no solo 5-5, libere pista pela direita, solo 1-2-1-9, agilize manobras. 2-1-9, libero o golpe. Então, 3171, no vento de 0-1-0 graus, 0-1-nós, QNH, 1-0-1-4, autorizado decolagem pistão no 0. 0-3171, 0-0. 7 para o portão 1-1, portão 11, senhor. Alfa, Juliette, portão 11, 7. 897, autorizado pouso pistão no 0, vento 0 no 0 grau 02 nós e forma pista úmida. Pistão úmida, grato, 897, livre pouso 990. 271 decolar 256, controle 120 decimal 8, boa viagem. 208, obrigado. Controle Salvador, bom dia, 3171. 3171, bom dia, contato radar, sua 360, vou em Leda. Direto Leda, da presença, 3171. O localizador, pistão no 0, arca 65, 70. 70, torre 1895. 1895, arca 65, 70. 3153, autorizada, final LS. Prisão de LS, são 3, 1953. Bom dia, 6570 da AXA, foi LS, pista 1-0, a 8 milhas. AXA 6570, Quirinhal 1-0-4, continua a aproximação, cheque trem, aguarde pista livre. Continua a aproximação, aguarde a pista livre, AXA cargo 6570. 1897, no solo 57, libere pista pela direita, AXA no solo 121 decimal 9. 29 pela direita, vou 1897, bom dia. Bom dia, gol 1897, Cisona. Controle Salvador, 3171, poderia confirmar, acende ao 340 ou 360? 360. 360, 3171. Vento variável 2 nós, informo pista úmida. Eu imposto pista úmida, 6570. AXA 6570, no solo 01, libere pista pela direita, chame o solo 121 decimal 9. Pela direita, 121 9, AXA 6570. Bom dia. Torre Salvador, bom dia. Tan 3, zona 53, passou Sembra, via leste da 1-0, baixou e travou. 153, autorizado pouso pista 1-0, vento 0-2-0 graus, 3-9, informa pista úmida. Autorizado pouso 1-0, Tan 3, zona 53. Realizador naquele pátio, ópsia cargo 6570. Ok, via Alfa, Juliette, esquerda, pátio. Prestar atenção no finalizador, o ápice da 6577. Salvador, bom dia, é o Tan 3217, para conquistar uma próxima autorização para. Bom dia, Tan 3890, Foxtrot correta, Recife, eu tenho 330, já aprovado, pronto, cópia. Acerto, Tan 3890, autorizado para Sierra Bravo Romeo Foxtrot via Upper Whisky 58, nível de voo 330. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, subida Pucca, transição Caju, controle 120, decimal 8, transponder 5443, Tan 3890. Autorização 330 para a Recife, permissão 8, decola da 1-0 com curva esquerda. A saída é a Pucca, direção Caju, controle 1-2-0, com a 8, acionar 5443, é o Dan 3890. 5443, cotejamento correto, Dan 3890, portão 2, chame pronto para o pushback acionamento. Chamada para o pushback acionamento, Dan 3890. Salvador. Ground Zulu 4040, information Foxtrot, respect the discipline flight level 340, to confirm the level. Zero 040, Foxtrot is the current information, you're correct. 340, I have approved already. Are you ready to copy? Yes, sir, I have 4040. 4040, clear to Sierra Bravo Charlie Foxtrot, flight level 340 via Upper Zulu 16. After takeoff from V10, right turn on dial departure, and after dial, you fly Lida, and after Lida, you fly direct to Bright position. At Bright, you intercept Upper Zulu 16. Frequency of Salvador departure, control 120.8, and squawk 5436, Azul 4040, read back. Azul 4040, clear, flight level 340, complete, Belo Horizonte via flight plan, route departure, runway 10, right turn after departure, dial, Leda, and join upper Zulu 16 via Bright. 120, decimal 8, and squawk 5436, Azul 4040. Here is back, correct, Azul 4040. On gate 3, call me ready for push and start. Roger, when ready, I'll call back, Azul 4040. Solo 3153, táxi via Alfa, senhor. Mantenha a posição antes da Juliette, aguardando para ingresso. O seu portão ainda se encontra ocupado. Alfa da Juliette. 1053, a Infraero me confirmou a informação, senhor. O senhor deverá manter posição antes da Juliette aguardando ingresso. Seu portão, assim que for liberado, eu autorizo o seu ingresso. Aprovado o pushback acionamento no portão 2, TAN 3890, chame pronto pro táxi. Azul 4201, porra do sorte correta, Campinas, eu tenho 340 aprovado. Pronto pro COC. 201 autorizado para Sierra Bravo Kilo Papá via Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 340, pista em uso no zero. Primeira curva à direita, subida da El. Leda, Bridge, controle 120.8, aciona 5445, azul 4201. 4201, protegimento correto, azul 4201, portão 1, chame pronto para o pushback acionamento. Zuno 53 observará o Airbus da companhia efetuando pushback agora do portão 02. Assim que o mesmo iniciar o táxi, o senhor ingressa para o portão 2. 31 53. Rosa, Salvador. Gol, 8-4, para a Copa. Copstart correta, Galeão, tem um 360 aprovado, pronto, Fábio. Boa noite, 04, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, via Atrozulu 10, até a posição ESMAP, após direto posição Lufto, após direto Barbacena, nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5446, voo 1804. Obrigado. 60, roda de planta, 310, até o após o azul, vai bastante. Da 5446, cotejamento correto, senhor. Chame e puxe o back acionamento. Passará, 804. Sendo posição a distância Juliette. Aguardando para ingressar no pátio. Tá? 3, 1, 5, 3. Copiado, chefe. Salvador, Delta 3890, está com 8 nós a bordo, 3,30 de autonomia, alternando nacional para o destino de táxi. Ok, Delta 3890, táxi aprovado à direita, ponto de espera pistando 0, ajuste no 0 no 4. No ponto de espera, chame torre na frequência 1 no 8 decimal 95, Delta 3890. Aqui é a ponta para 190, no ponto de espera, chama 2,1895, Delta 3890. Salvador, muitíssimo bom dia, é o da 3290, está pronto, não posso guardar, 1-0. São 3290, a linha decola, pista no 0, vento 300 graus, 3 nós. A linha decola no 0, da 3290. Alô, Salvador, muito bom dia, o Xanero 62, no 1, está no 59, informação Foxtrot. Para a Copa Galeão 360. Chanel 6211, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, via Zulu 10 até SMAP, após direto posição Lufto, após direto Barbacena, nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120.8, transponder 5447, Oceania 6219. Afirmativa, autorizado Galeão 360 pela Ópera Zulu 10, 10 máximo, a súbito e entra Bacena. Decola da pista no zero com curva direita, na da El, após Leda, Bridge. Controle saída 120.8 e aciona 5447, Oceania 6219. 5447, protegimento correto, Oceania 6219. Portão 9, chame e puxa para o acionamento, senhor. Vai, chama nessa para puxa acionamento 6219, obrigado.